¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night na Antena Web, tudo bem convosco? Preparados para mais 120 minutos de músicas? Ora, 120 minutos com música, hoje mais para a área dance, de, enfim, mais para o house, digamos assim. Vamos começar cada sequência, e hoje só vão ser 4, vamos começar cada sequência com uma música de Eurodance, dessa dos anos 90, em extended version. Depois vai ser sempre a dar-lhe com house, com dance music, da pesada, do terceiro milénio, como eu costumo dizer. Ora, provamos que vamos começar então com a música de Dewey, o tema Under Simpson. São as, aliás, são os primeiros minutos com ela que vamos começar a edição de hoje do Friday Night. Depois vai ser sempre a dar com os melhores DJs do mundo inteiro, da atualidade. Estamos preparados para lançar a contagem de 5 para 0. Dewey com Under Simpson. Bem-vindos a mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why, can't we live as one? quando me vê, quando me vá. Abre-me la puerta, mamá, que el diablo me va a llevar. Cuando viniste, cuando te vas. vaca. Let's go. de volta depois de ouvirmos Stefano Azzanti com Worms Original Mix. Ora, hoje fechamos esta sequência dessa forma, a primeira de quatro hoje no Friday Night, mas mais música vem já a seguir. A primeira que vamos ouvir desta segunda sequência também fez abanar muitos capacetes na década de 1990. A música chama-se It's a Fine Day. A música é de Miss Change. E o propósito é que comecem esta noite mais fria de outubro, a primeira do nosso Friday Night, com muita energia e calor. Ora, Miss Change com It's a Fine Day é a primeira de mais cinco que vem já de seguida na segunda sequência, que é sempre a dar-lhe. Vai mais uma contagenzinha? Vamos lá então, de 5 para 0 e depois é sempre a bombar! 5, 4, 3, 2, 1. Sometimes I feel like I can't fly. You take my hand and I electrify. Your smile is driving me insane. You are my sun, my moon, my rain. Makes me feel like loving you. reaching out for my own salvation. Don't look back, leave yesterday behind. I took a chance on you, need to feel protection. I'm stronger now, and you're the reason why. So show just like a flashlight, like a flashlight. Just like a flashlight, like a flashlight. Thank you.

electro is fine. It can get you moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Heartbeat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine. It can get you moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Maniac Energy aqui no Friday Night. Ana Dica, vamos continuar a sentir durante a próxima sequência de 5 músicas, porque é sempre dar. E a próxima até é portuguesa e tudo, nem mais nem menos uma fantástica remix da música dos Antecipadores. Caixa de... aliás, dá-me pensar a como se chama a música. E nós estamos aqui a conferir esta fantástica mixagem. Mas tem mais 4 para ouvir para além desta. São 5 músicas sempre a dar e eu vou lançar mais uma contagenzinha para vocês. E para começarmos então mais uma sequência com muita energia, com muito calor. E claro está, também para aproveitarmos ao máximo essas energias positivas que pairam no ar. Estão preparados? Mais uma contagem então deste Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. So try. try to do, but I can't forget. I've tried to, but I can't forget your words. We'll be right back. Latino Time, da música de Cosmic Cat com Emma. Ora, mais uma sequência que fechou. Eu disse-vos que hoje iremos ter apenas 4 sequências. Pois é verdade, estamos mesmo no finalzinho do nosso programa, do nosso Friday Night. Ora, é muita energia que vai assim esgotar-se por agora. Mas atenção, porque a música vai continuar. É verdade, já a seguir, e para quem gosta mais de Heavy Metal, vamos ter a grande Nesta Zorra. Mas tem mais, se quiserem vão ao Canal 2 e tem lá o set do JJ Bianco, que vai para o ar daqui a bocadinho às 2 da manhã. Ora, mas por agora, porque o Friday Night ainda não acabou, vem a última sequência, que começa com uma música fantástica, um mix entre Jennifer Lopez, entre Rihanna e entre Britney Spears, On The Floor. É como se chama esta remix, muito bem conseguida, diga-se. Mas tem mais, tem mais. A Dance Music de 2011 vai agora ser o prato principal desta última sequência, porque, como eu costumo dizer, o melhor vem sempre para o final. Eu vou embora, mas quero deixar-vos um pedido. Façam-me um favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo estas energias tão positivas que hoje passaram aqui no Friday Night, nesta edição primeira de outubro, primeira não, segunda de outubro, já estamos no dia 8 de outubro. Ora, espero que aproveitem até ao máximo. Da minha parte é tudo, tenho a continuação de uma ótima noite e até à próxima sexta, até ao próximo Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. If I said I'm not your body, would you hold it against me? It's a new generation. Mr. Worldwide. Of body people. It's Mr. 305 checking in for the remix. Let me introduce you to my body people in the world. And this how we gonna do it.

péssima música, é brutal. Não podes perder. Buscar los sonidos.